120, decimal 1. Oi, Bruno 739. Frente autorizado, início do reboque, reporta finalizando. Bruno 739, pode ser via Alfa Juliette até o Lid 06. Alfa Juliette comigo, Bruno 739. Está realizando o reboque, só confirma o designativo é Mike. Oi, Salvador, Exército 1030. Exército 1030, já está na Taxi Hotel? Afirmativo. Decola a partir da Taxi Hotel? Afirmativo. Autorizado ingresso e decolagem a partir da hotel, vento 150 graus 11 nós, Exército 1030. Confirma, autorizado, decolagem a partir do hotel, Exército 030. Na escuta do controle? Sim. Afirma, autorizado, decolagem a partir da interseção, hotel, vento, 150 graus, 11 nós, Exército 1030. Afirma. Exército Brasileiro, confirme por gentileza, a instrução foi decolagem a partir do hotel, mas via pista. O 030 está na escuta da torre? O Exército 30 está na escuta da torre, o solicitado foi da Taxiway para decolagem. Autorizei o senhor a partir da interseção hotel, decolagem, pista 10. O senhor deveria ter rolado e decolado em frente. Se tivesse uma outra aeronave no táxi, poderia ser um possível conflito. Tá ok, Exército, no 030. O senhor foi, decolou agora ao 53, cruze a final da 35, a torre está autorizando o cruzamento da final da 35 e aguardando a transferência de comunicações. Ok, o Exército ciente, grato. Exército Brasileiro no 030, transfere agora, controle no 208. Exército 030, transfere agora, controle 1208. Completa 295 a torre, está 3198, boa tarde. Confirme. Bono 094, atualização Fortaleza 370. Bono 094, informação November Impulso, para Fortaleza, prepara Momo transição para o Tia, aguarda coordenação da sua rota, ok? Ok, Momo para o Tia. Manterá condições visuais, corredor axé, reportar na farol da barra, Exército 030. Estão aguardando autorização de pouso. Informação de tráfego à direita, temos helicóptero 500 pés seguindo via linha do litoral. Não interfere com sua aproximação. Paciente, está 3198, prossegue na aproximação, aguardamos o salido. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 10 nós. Autorizado pouso, tá 3198. Senhor serviço ciente, bom dia. Bom dia. O 1094, copia? Já. Autorizado, Fontaneza, nível 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída, Momo, transição Fruti. Eu presumo o 1-0 primeiro aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-4, site 3, controle em 1-2-0, decimal 8. Fortaleza 370, presumo 1-9, decola da 10, Momo, Fruti. 5-4-7-3, transponder 2-0, decimal 8. Transponder 5473 e após a decolagem, primeira curva esquerda. 5473, curva esquerda. 1094, seu treinamento correto e aguarda pronto para o feedback e acionamento. Cara, obrigado. Cliente. O Oscar Papar Alfa. Reporte quando no ideal de descida. Oscar Papar Alfa, autorizado 500 pés, o ajuste 1022. Patrulha Salvador, bom dia, Avita 307, frente da Amadeira. Pode, 2 horas e 10, ao pé na rede. Escreve ainda, ponte para 2195, altímetro 1022, bom voo. Então, estou aprovado, 395, grátis. Teste brasileiro 1030, quanto possível ser chamado para pouso. Direita 219, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3198, 0968. 3198, bom dia. Alfa Juliette, tem o gate 09 autorizado. Alfa Juliette pro gate 09 autorizado, tá 3198. 3 mil pés, encontrará estabilizado o voo 1864. Está livre da restrição de 50? Ativo, canceladas as restrições de altitude em CAP. Faz as restrições, lembra 2 mil, voo 1864. Controle. Liga. A estimada para o pouso é às 1:06, 1:03. 0 autorizado, ingresso e decolagem, pista no 0, vento no 60 graus, 9 nós. A linha decola, 6140. Diga. Gesto 1030, normal tráfego na posição, um tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, em descida para 2.000 pés, um Boeing 738, fique atento, tenha frequência livre para autocoordenação. Papa Romeu Oscar, Papa Alfa, tenha frequência livre para todos os remetidos, chame no regresso. Oscar, Papa Alfa, tenha frequência livre para todos os remetidos, chame no regresso. Controle Salvador, muito bom dia, 6140 da Oceaner. Oceaner 6140, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Puca 350, 6140. Controle, o azul 4207 está efetuando um pequeno desvio à esquerda da rota, 5 grauzinhos à esquerda por mais 10 milhas apenas para evitar uma célula aqui de um acúmulo. Gente, o azul 4207, livre de desvios, reporte por terra. Vai reportar quando voltar. Informação novembro e confirma o pai de pista aqui depois. Gente, a provável saída da Arbor é essa. Confirma o pai de pista depois. Aqui, Arbor após Eleco. Exército 1030 da presente tem a frequência livre para autocoordenação. O 4207 está voando na proa de bomba. 1864, complete final do procedimento LSX. Chame torre 1-8, decimal 95. 2895, gol 1864, graças. A bordo, 13-7, Teresina. Teve a parte 1 no Índia, ponto de espera, chamada Torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-2-2, bom voo. Obrigado, Matheus. Salvador, bom dia, tá 3-1-9-1-1. Autorização de tráfego, pegou o galhão. 3-4-0, inicial. 1-0-9-4, confiou o Paulo. Zero nove quatro, solta. Você tem autorização no site? Acho que não, tá indo atrás, tô... Gente, aqui é a aeronave modulou junto, a gente não recebeu seu procedimento aqui. 3191, informação novembro, preparada a Eulisa Irum, aguarda a posta. Salvador, tá 3191. Tá 3191, informação November, aguarda cópia da Euleda Irumi. Guardando da Euleda Irumi. 0 graus, 109. Batiu, passando externo, baixando checado, atualizado posição na 0, gol 964. Autorizaria a ajuda presente, poxa, né, 6140? Senar 6140, aguarde coordenação com o centro. Centro aguardando. Mativo, prossiga. É Leão 340, da cola da 10, com primeira curva direita na saída da Eolinda Irumi, transponda em 5475, controle em 120, decimal 8. Autorizado 340, via rota de November 857. Saída da El, após letra Irumi, é para a novela direita 5475, transponda 208, controle 3191. 3191, no cotejamento correto, é posta próxima para o pushback e acionamento. A portaria. Chamei 6140, autorizada para o Rua de Aracaju, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2085, 2545, boa, até o retorno, querido. Rua 4207, desça para 2000 pés, o ajuste 1022, autorizado, ele é XP da pista 10, reporte estabilizada. 2000 pés, 1022, autorizado, XP, reporte estabilizado, 4207. No 864, solo 07, libere a direita, solo no 219. Direita 219, obrigado, bom dia. Só siga essa erro, meu foto. Salvador, muito bom dia, vou 1864, livrando a sua escuta. 1864, Alfa Juliette, seu gate 02, autorizado, bom dia. Alfa Juliette pro 02, 864. Cliente, o Sierra Romeo Fox, não há tráfego a reportar no setor. É livre para autocoordenação. 40 serviços de informação aí, alerta, chame o controle Salvador na frequência 1208. Como frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Controle, o Papa Romeu, Papa Alfa. Arremeteu de Sierra Delta Juliette até o ingresso do corredor Achepe Ituaçu, 500 pés. Gente, Papa Romeu Oscar, Papa Alfa, mantém 500 pés, aguarde transferência com a corrente. Aguardando, Oscar Papa. Papa Romeu Oscar, Papa Alfa, chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 11895, graça, Alfa. torre, é o Papa Romeo Oscar, Papa Alfa, mais um minuto para o Itapuã, destino Salvador 35, se autorizado. Sim, se Oscar Papa Alfa, mantém, reporte no farol de Itapuã. Portará Itapuã Alfa. Bono 094, decolou 10, chame controle no 208. 208, obrigado. Seu Papa Alfa, ao atingir o farol de Itapuã, e se espera aguardando instruções para a final da 35. Ok, espera para a final 35 Alfa. No localizador, azul 4207. O 4207, complete o sinal do procedimento LSX Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895-4207. Júlio, se não é possível, gol no 094, voar para ti. No 094, voa em Momo. Pro de Momo. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4207, final de 6 milhas, baixou e travou. Azul 4207, pouso autorizado, pista 10, vento no 80 graus, 119. Informação de tráfego à direita, temos helicóptero efetuando espera 500 pés, o farol de Itapuã não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento no 80 graus, 119. Ciente, pouso autorizado, 10, ciente do tráfego, o 4207. Torre, podemos fazer um pairado na cabeceira 35, Oscar Papa Alfa? Oscar Papa Alfa, apenas para a maior segurança do senhor e da aeronave que já está na curta final da 10, aguarde mais um minuto para aproximação. Ok, Alfa. Obrigada pela compreensão. 0, 20 milhas. 7 livre de desvios, reporte por término de desvios. Positivo. No 094, confirme a pro ideal para a posição a boca. Aguarde. Para o final 35 Alfa. O 1094, após desvios autorizado a proa de Abuco, subindo restrito ao nível de voo 330. Após desvio Abuco, restrito 330, gol 1094, obrigado. Alfa avistado, pouso autorizado, cabeceira 35, vento no 80 graus, 11 nós. Posta Papa Alfa, de base para o final 35, grato. ...207, solo 114, libera a direita, solo no 219. Direita 219 e 4207, pô. Paulo, Salvador, muito bom dia, Azul 4207, livro na sua escuta. 4207, táxi via Alfa, reportante 2 direto. Alfa chama antes da Juliette, 4207. Frequência no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, obrigado. 6 1 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Campina. Taxi via Fátima, no Índia, pode ficar chamando Antônio 1 no noite, 18950, 0220. Fátima, no Índia, 18950, 31 no avião. Obrigado, bom trabalho. Bem, 22, via Primeira aeronave, chama o controle. Papa Alfa, Solo Zulu 7, liberando próxima esquerda, parte 5, acessando a frequência livre. Alfa Juliette, gate 03407. Canar 6200, acione identificação, via chegada mais, desça para o nível de voo 060, ajuste no 0221. Salvador 3191, muito bom dia, espera pronto. 3191, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus 11 nós. Alinha e decola 10, 3191. No 91 decola aos 20, controle no 208. Obrigado, bom dia senhorita, bom trabalho. Salvador, tá 3 anos no avião, bom dia. 3 3191, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL 340, então 3191. O 3191 vai necessitar manter a proa 190, deve estar a formação à frente. Livre desvios, o TAM 3191, após desvios, voe Leda. Após desvio, Leda 3191. Azul 4082 vai 5 milhas de TAM, pode completar o procedimento? O 4082, autorizada a descida para 2 mil pés, o ajuste no 021, no livre LS X-ray da pista 90, reposta estabilizada. É 2021, para entrar azul 4082. Tenar 6200, desça para o nível de voo 050. Tenar 6200, desça para 4 mil pés, canceladas as restrições de altitude em Itapa. Ajuste no 021. 4 mil, cancelada as restrições em Itapa. Patango Vitor El Eco Vitor, aciona identificação via chegada Bonfi, desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. Vitor Eco Vitor, contato radar, 562 de milhas, nordeste de Salvador. Mantenha o perfil da chegada BF, descendo para o 050. Então, 3191, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. R6200, desça para 3.000 pés. Estabilizado, Azul 4082. O 4082, complete final do procedimento LS X-Way, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, senhorita. Senar 6200, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Way da pista no 0, reposta estabilizada. 2.000, vai reportar estabilizado. Salvador, muito bom dia, Azul 4082. O 4082, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 12 nós. Sim, é, livre, pouso, Azul 4082. Bom dia, mais uma vez, Azul 4207, agora para Guarulhos, cliente da Oscar. Azul 4207, informação Oscar, confere, aguarda um minuto, cópia. Seria a saída prevista? Gael Leda Mótimo. Gael Leda Mótimo, grato. O 4207, agora 5B. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos 320, decola da 190, com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. Autorizou 190, primeira aerovia, após Piraí, conforme rota. Transponder 5501, no controle em 120, decimal 8. Entende, autorizando então Guarulhos, nível 320, pista 190 com curva direita, saída da Euleda Monte. Autorizou 190, Piraí. E conforme rota 5501, né? O transponder 208, o controle azul 4207. O 4207, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Chama a porta pronta. Baixa travada, azul 4082. Confirme. O azul 4082 tem baixa travada. Pouso autorizado 4082, vento no 40 graus, 11 nós. Sim, retire o pouso a 10. Papango Vitor Eco Vitor, desça para 4 mil pés, o ajuste no 021. 4 mil no 021, Vitor Eco Vitor. Estabilizado, ILS X-Ray 6200. Scanner 6200, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 6200, estabilizado, ILS X-Ray. 6200, curte a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 00. Azul 4082, solo ao 31, na direita no 219. 300, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pista 190, 6200. Tráfego Salvador e Azul 4082. É o 4082 que chamou o solo? É o 4082. Azul 4082, tanque teve Alfa, Juliette, teu gate 01. Alfa Juliette, autorizado gate 01, no azul 4082. Retorno 3-0, acione a identificação. Retorno 3-0, 64 milhas sudoeste de Salvador. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada, descendo para o nível de voo 050. Descendo para o 050 para Mari, retorno 3-0. Chanel 6200, solo 65, direito no 21, decimal 9. Vou liberar direito no 219, 6200. Meia, informação papá, guarda cópia. Fazendo papá. Solo 6200, livrou. Xana 6200, boa tarde, você que teve a Alfa, Juliette, até o gate 05. Paulo Salvador, boa tarde, Santos 3895, autorização para Guarulhos, deu 340. Aguarda um minuto, copo, informação papai em curso, vou confirmar qual era o nome, chamou? É o 3895. Sim, 3895 é o número 2. Ari, descendo para o nível de voo 060, ajuste no 021. Reporta bastante buraco aqui na antes da entrada do Pátio 3, na TAC 3. Gente, graças pela informação, passaremos por aí, claro, ok? Ok, inclusive com bastante cascalho no chão aí, bastante buraco. Confirme, próximo também é o Pátio de Cagos? Pois, não entendi. Não entendi o final da sua transmissão, pode repetir. Com bastante cascalho desse buraco aí, solto. Gente, passaremos a informação. Tango Vitor Eco Vito, deixa para 2 mil pés, canceladas restrições de altitude em Pelo, autorizado ele é X-Ray da pista 0, reposta avisado. Partiu para 2 mil, autorizado ele é X-Ray, reposta não é estabilizado, Vitor Eco Vito. 556, copia. Pronto para cópia. E a Leão 360 decola da 10 com primeira curva direita na saída da Euleda Lote. Correção da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. E o transponder é 5515. Gente, aprovado o 360, rota do plano de voo da Euleda Irume. 5515, transponder, controle 1208. O voo 5515. Voo no 556, procedimento correto. Reporta pronto para o... pushback e acionamento, confirmando com a frequência do controle em 1208. Afirmo 1208, solicito pushback e acionamento na posição 062. Salvador, o gol no 556, na posição 62, solicito pushback e acionamento. Uno 556, na posição meia dúzia, autorizado o pushback acionar, reporte o taxa. Gente, autorizado, meia dúzia, vai chamar o taxa. Papapá, Alfa, Tango, Tango, mantenha-se em condições visuais voando à posição POF para interceptar a chegada. Reporte 40 milhas de Salvador. Papapá, Alfa, Tango, Tango, descida a critério no setor. Como não há tráfego, reportar no setor. Descida para o nível de voo 050 a critério. Informação, óbvio, solicita autorização para... Recife, 1-7-4, prepara para o Carcaju. Para o táxi do voo 1556, POB 167, 3 horas e 15, com 15. Voo 1162, acione identificação, voe a posição ITAP para interceptar a chegada Mari, descendo para o nível de voo 070, o ajuste no 021. E Mari, para o 60B21, e perdeu o contato com o centro. Voo 1162, voe a posição ITAP para interceptar a chegada Mari. ITAP Mari, voo 1162. Sol Salvador, é o 3295. Tanto 395, prossiga. Já possui nossa cota? O Edson aceita. Na M2255, desça para 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil no 021, no M2255. Controle, Papatango Vitor é convite estabilizado em LS X-Ray. Papatango Vitor, Eco Vitor, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 9. 295 agora com a torre, obrigado, vamos lá. Zero, copia. Autorizado, Recife nível de voo 370, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda na subida Fuca, Jamo após direto Aracaju. Aciona 55 no 7, controle 120, decimal 8. Alto 1-2-9. Gente, a linha decola sem parada. Voo 1-5-6. Correto, na pronta, estacionamento no 7-9-0. Então, 3-8-9-5, Guarulhos, copia? Copia, possível. Autorizado, Guarulhos, em vez de voo 3-4-0, decolando da pista no 0 com primeira curva direita, em subida da El, Leda, Mótimo. Intercepta Pêzulo 1-0 até Papa Alfa Índia, Piraí, após um base, Pêzulo 4-4, conforme a rota. Aciona 5-5 no 3, controle no 2-0, decimal 8. Gente, autorizado nível 3-4-0, conforme o plano da rota de voo. Decola 10 com curva, com curva direita da El Leda Motiva, apresentador 10, Piraí, com base, apresentador 44, com fone. 5 no 3 no transpone, 308 no controle. Está pronto para o feedback de acionamento, TAM 3295. 395, tem desviamento correto, portão 09, livre, puxa no ataque. Livre, chama para o ataque, TAM 3295. Paulo, o azul 4207 também está pronto para puxa e acionamento. Livre, puxa, uma táxi 4207 da azul. Autorizado, chama pronto, táxi 4207. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Puxa, morada da notificação, Hotel Romeu Golf. Watson, assistente cópia. Para coisa. O 56 decolou aos 47, 1208, controle, bom voo. Boa. Gente, metrô 120 após o mar e vou ir na Prodi SAP, mantém nível de voo 050. SAP no 050, da turma 30. Salvador, bom dia, vou no 556, decolado da 0. Vou no 556, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. Via da El, 360. No 30, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. 4.021, 30. Abatango, Vitor é Covito, no sol às 49, libere a direita, 1219, sol. Retorno 30, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é magnética 100 de Simbra. Esquerda na 020, limite é a magnética. Vitor é Covito, confirma a parte? Pátio 3 via Alfa, equipe motorizado. Vitor é com Vitor.